gentil ouvinte, o nosso e-mail para que você possa solicitar músicas: uspfm@sc.usp.br, ou mande uma cartinha para nós colocando no envelope da mesma: Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Mas vamos nós com música. Ele reside aqui em nossa cidade, ele é o nosso gentil ouvinte, Sr. Glauber Marques Basso, que está conosco nesta manhã. Sr. Glauber Marques Basso, quer ouvir com o talentoso Zé do Norte, que surgiu para o cenário artístico com o filme Oxeiro. Zé do Norte, que canta raízes e compõe belezuras. Zé do Norte, de sua autoria, Saudade, meu bem, saudade. Radamés Inhátali, o talentoso. Radamés Inhátali, o saudoso. Radamés Inhátali, o maior arranjador da nossa música. Radamés Inhátali, executando ao piano, com seu conjunto, Radamés Inhátali, do Custódio Mesquita, Velho Realejo. Ainda para ele, Glauber Bisbasso, que reside aqui em São Carlos, saudoso Francisco Carlos, que surgiu na década de 50, cantando pela Rádio Nacional do Rio. Ele defende, do Lalá Lamartine Babo, esta composição divina, esta composição que merece a nossa audição. Francisco Carlos interpretando divinamente, em arranjo do Radamés, Alma dos Violinos. Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor. Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor. Foi-se embora, não disse nada, nenhuma carta deixou. Foi-se embora, não disse nada, nenhuma carta deixou. E os olhos da cobra verde, hoje foi que a reparei. Se a reparasse há mais tempo, não amava quem amei. Quem levou o meu amor deve ser o meu amigo. Levou penas, deixou glória, levou trabalho consigo. Levou penas, deixou glória, levou trabalho consigo. A renego de quem diz que o nosso amor se acabou. Ele agora tá mais firme do que quando começou. Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor. Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor. Thank you. Sinto na alma um violino que acompanha o meu triste adeus que vai por trás de uma montanha, montanha pequenina, diante os olhos meus, meus olhos são imensos, ó, pergunte aos lenços quando dizem adeus. Sinto na alma um violino tão sonoro, que acompanha melodias quando eu canto e choro. Eu choro porque os risos dei ao meu amor, meu grande amor. Nessas valsas que eu componho vive o meu sonho. Dei ao meu amor, meu grande amor. Nessas valsas que eu componho vive o meu sonho. Jardim, um coreto, a música e a saudade. É de manhã, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar. Me dê a mão, sair para ver o sol e ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo. Ele reside aqui em São Carlos e é uma pessoa sumamente querida e conhecida, o senhor Zequinha Silveira, que está conosco nesta manhã e gostaria de ouvir, em arranjo, Raul de Barros, com seu trombone, seus músicos e vozes, Raul de Barros, do Pixinguinha, Carinhoso. Edu da Gaita também desfila. Edu da Gaita, em arranjo, Léo Peracchi. Edu da Gaita executa em sua gaita do maestro saudoso, maestro Fon Fon, Murmurando. Tudo isto para ele que reside aqui em São Carlos e que é uma pessoa sumamente querida, senhor Zequinha Silveira, em nossa sintonia. Ainda temos o talentoso e saudoso pianista e cantor Dick Farney, defendendo do médico Alberto Ribeiro, Barqueiro de São Francisco. Não sei por quê. canoa vai correndo no rio, vai. Uma canoa vai correndo no rio, vai. Veio de Minas e agora atravessa a Bahia de Nosso Senhor. Traz um barqueiro que volta pra ver seu amor. É, gente ouvinte, este é o nosso e-mail para que você possa solicitar músicas. uspfm@sc.usp.br. Juninho, mais um intervalo e na volta vão estar conosco em nossa passarela Rob Silva, Luiz Gonzaga e Aguinaldo Raiol.